dia voltarei, meu bem. Aqui não é o fim. Dê-me a tua mão, é teu o meu coração. Não vou te esquecer, não fique a temer, pois o nosso amor não foi em vão. Enxugue estas lágrimas, não fique triste assim. Um dia vou